O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Boa noite, galera, salve, salve, Som da Tribo até as 9 da noite. Beleza? Sejam todos bem-vindos, Som da Tribo. Retransmitido aí também pelos blogs que dão aquela força ao Som da Tribo. Claro, o blog do Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com e também rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. Toda essa galera daquele app é o Som da Tribo. Boa noite, Jaqueline, Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite pra toda a galera que curte o Som da Tribo. Tudo legal, Jaqueline? Tudo ótimo. E aí, mais festa hoje ou não? Não. Você e Rubenildo? A gente é assim. É, como a galera... dois festeiros. Arroz de festa. Tá em todas. Semana passada eu tava em Brumado. Foi, vai inaugurar. Vai ter o quê? O asfalto ali. Não, o asfalto ali da rua lateral ao cemitério. Você e Rubenildo estão convidados. Mas não é, curso. No meu caso, minha família que é muito grande. A rua do cemitério levou... acho que... Conquista tem 172 anos de emancipação política, né? Só agora veio asfaltar, velho. É brincadeira. Pois é. Estamos mesmo no século XXI. O que será que foi ali, hein, Cortes? Quem é que sabe? Eleição vem aí, né? Estamos aí. Vamos asfaltar as ruas que assim ganha votos. Aquela ali foi histórico, viu? Vamos asfaltar as ruas que assim ganhamos votos e o pessoal não fala nada do transporte coletivo. Aí o povo fala assim, tá fazendo sim, tá asfaltando a rua. Que é obrigação. É obrigação do prefeito. Exato. É obrigação de qualquer administrador público. Ninguém é bonzinho, não. Essa verba vem do governo federal e é feita pra isso, é direcionada pra isso. Pois é. E a revolta do Buzu tá bombando. Tá bombando, né? Diz que ontem tomaram a prefeitura lá, né? Eles estão não acampados. Sei o que deu, não. Tomara que... Eu botei fé nesses meninos, viu? É verdade. O pessoal entrou em contato, eles falaram que talvez viriam aqui no Som da Tribo. Se alguém da revolta do Buzu estiver ouvindo, quiser vir aqui no Som da Tribo, fica falar, à vontade. Compareça aqui na Rua Ascendindo Melo, no Shopping Tatiaia, que a gente está aqui democraticamente abertos para ouvir aí a galera que está comandando a revolta do Buzu. E aí, Jaqueline, o que está valendo para a galera aí? Hoje está valendo um super ingresso para o show de Nazi e Paralipse na próxima quinta, no dia 21, lá no Fuso Horário. A oferta de Gnomo Produções. É fácil, é só ligar para 3421 1507 ou enviar o seu torpedo para 8831 9050. Beleza, presença de Ed Goma, que está aqui, vai atender as ligações. Dá uma boa noite, um salve aí pra galera. Boa noite, Miguel. Boa noite, pessoal que tá ouvindo isso na tribo. Nosso telefonista, o Devon, está de molho ainda. Voltou a trabalhar, mas disse que não aguenta vir se locomover, nem andar de moto e vir aqui para a rádio. Salve aí para Devon de Andrade. Devon de Andrade. Eu já passei por isso, Devon. teremos aqui a banda Paralipse. Júnior Rugal já está aqui, vai dar um salve pra galera aí também. Vamos ver se essa música sai hoje, né, Júnior Rugal? Beleza, vamos ver se sai aí. Tá tudo aí certinho no pendrive. Boa noite, galera. Um abraço pra todos aí do Som da Tribo. Hoje também teremos a música nova da banda The Plant também. Muito bom o Som da Tribo hoje. Então, desde já, pode ir ligando 3421-1507 ou mandando seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo é rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. I'm tem pra ninguém. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 14 minutos. Você curtiu Angra, a Rise and Thunder. Antes, Iron Maiden, Coming Home. As duas primeiras do Som da Tribo. Vai ligando pra cá. O que tá valendo aí pra galera, Jack? Tá valendo o ingresso pra o show de Nazi Paralipse na próxima quinta, dia 21, no fuso horário. A oferta é do Gnomo Produções. É só ligar pra cá, 3421-1507. Ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. E aí, galera do Som da Tribo? Será que tem como vocês tocarem uma música da banda Citizen? A canção No One There, assinado Williams Park, do Cadija, mandou o primeiro torpedo aqui. Tem mais torpedo aqui também. Boa noite, galera do Som da Tribo. Quero ouvir a nova do The Plant. Fim dos tempos, Arthur da Patagônia. Daqui a pouco vamos tocar The Plant aqui no Som da Tribo. Você também pode mandar seu torpedo, 8831-9050. Ou então liga pra cá, 3421-1507. Tá valendo ingressos aí pra você curtir Nazi Paralipse e DJ Trindade, próxima quinta, no bar Fuso Horário. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje, às 11 horas, no Zubá tem Funk Blackout, balada eletrônica com DJs Rick Mark, Joe de Conquista, André de Salvador e Júnior Faiá de Tabuna. Ingressos R$10 à venda no local. Quinta-feira, dia 21 de julho, no bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock Brasil dos anos 80. Nazi, ex-Ira, convidado da noite, mais Paralipse e DJ Trindade. Ingressos R$20 à venda na Trilha do Surf, na Rua Lisboa, no centro. Também na loja Tribos, na Rua Francisco Santos. A realização é da Gnomo Produções. Excepcionalmente, na próxima sexta, dia 22, no Biela Sebo Café, às 8 da noite, tem a Noite Fora do Eixo, com Wanda Luz, de Minas Gerais, e Gutenberg Vieira, aqui de Conquista. Ingressos R$5, limitados, à venda na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, que fica na Rua Siqueira Campos 350. Dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Reading Reggae Fest, com Complexo Raga e vários convidados. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, que fica no Viela Sebo Café. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. Chegou mais um torpedo aqui, olá pessoal, estou em São Paulo, mas estou ligado no Som da Tribo junto com minha namorada, Roberta Adenilson aí, Roberta, curtindo o Som da Tribo em Sampa. Um salve aí pra galera. O Som da Tribo. Wake up, wake up. Preparei, me escondi, me torpeci, agora eu sei. Mesmo sei quantas pedras eu pensei, quantos tiros eu errei, quantos dias eu passei. Me agrupei, regenerei, rejuntei os meus pedaços pra tentar mais uma vez. Me machuquei, mas aprendi e feridas cicatrizei. Quantas pedras eu pensei, os caminhos que eu andei. Se paga um preço alto, é sempre assim. Preço alto e é sempre assim. Fumava um mês, cheirava o dia. Essa era a vida que eu vivia. Torpecia pensando então que me escondia. Não entendia, pois não sorria. Talvez falta de companhia. Se paga o preço alto e é sempre assim. Preço alto e é sempre assim. Respirar em vão, já fatigado. Entorpecia a carne, um fervedor no pensamento. Não deixaria repousar em um nobre sentimento. Está ligado ao mundo inteiro. A dor é tão forte quanto ele, tão grande quanto ele. Mesmo sei quantas pedras tropecei, quantos tiros eu errei, quantos dias eu passei. Acelerado, esperando o momento. É quinta-feira, qual a formação atual da Paralipse? Mudou alguém ou como é que tá? Olha, a Paralipse nós temos uma banda de apoio. Na verdade, a formação da banda Paralipse é Júnior Rugal, né? Sou eu, Daniel Porto, que é fixo. Mas a gente tem o baterista e o baixista, que o baixista será Tom, e o baterista será Joilson Porto. Ah, beleza. Então a galera vai fazer uma banda de apoio para acompanhar você. São dois músicos de apoio e eu e Daniel, né, na Paralímpica. O repertório, Júnior, o que vai rolar aí pra galera? Olha, o som que a gente mais gosta é o rock dos anos 70, então a gente vai tocar muito rock dos anos 70. E mesclar com músicas de vocês. Com apenas três músicas nossas. Ah, beleza. Eu queria que você ficasse à vontade aí pra agradecer a galera que tá dando aquela força. E como surgiu aí o convite pra vocês tocarem nesse evento aí? Eu queria agradecer aí primeiramente todos os nossos apoiadores, né? Que é difícil, a gente sabe que aqui na cidade é muito difícil a gente conseguir fazer um evento. Eu sei como é que eu já fiz também. Queria agradecer também o convite a Bila Gnomo, grande Bila Gnomo. A história foi mais ou menos assim, a gente conversando na rua e tal, e ele, pois é, rapaz, você sabe como é difícil a gente fazer isso aí, o pessoal não acredita muito. Aí eu falei, não, eu acredito em você, porque eu já fiz a venda, eu sei como é que é, e eu tô aí porque deve é. Então foi assim que surgiu o convite. A gente tem que acreditar nos sonhos das pessoas, né? Ah, beleza. Porque nós não somos só um grupo, que se diz, no caso, alternativo. Alternativo. Como muitos aí dizem, né? Querendo ganhar em cima do sonho das pessoas. Nós somos aqueles que sonhamos, na verdade. Os que sonham. Ah, beleza. Mais alguma coisa, Júnior, que você queira acrescentar? Chama a galera, convida a galera aí pra colar aí no show. É isso aí, queria convidar todos vocês. Queria agradecer também aquele pessoal que para a gente na rua e fala, e aí, cadê o som da Paralipse? Essa galera aí mesmo, o show é pra vocês. Que para, Danilo Vovô, essa música aí que tocou também. Você que deu aquele maior incentivo pra gente. Falou, bota essa música pra tocar e tal, é legal. Essa aí é pra vocês que curtem nosso som. Então, quinta-feira estaremos lá, pra vocês. 10 horas no... A partir das 10 horas, Banda Paralipse, logo depois Nazi. No Bar Fuso Horário. No Bar Fuso Horário, isso aí. Ingressos à venda na Trilha do Surf e também na Lojas Tribo. Isso mesmo. Valeu, Júnior Rugal. Próxima vez... Muito obrigado aí, Miguel, som da tribo e toda essa galera. Próxima vez... A próxima música inédita já está por aqui. Em breve vamos tocar aí, né? Beleza demais. Um grande abraço para todos. Você que está em casa, pode ir ligando. 3421-1507 está valendo ingresso aí para você curtir Paralipse e Nazi. Próxima quinta-feira no Bar Fuso Horário. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo. O som da tribo. Telegram. videocassetes, computadores e homens codificados. Tem uma loira que tá afim, a Ruva diz que me ama. A nega quer, eu já nem sei. Agora são 7 horas e 32 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9. Você curtiu Matanza, Remédios Demais e Camisa de Vênus hoje com Eduardo Scott, o novo vocalista do Camisa de Vênus, que lançou um CD ao vivo na estrada. Esse é o Camisa de Vênus. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera interagir e ligar pra cá? Tá valendo o ingresso pro show de Nazi Paralips na próxima quinta, dia 21, no fuso horário, a oferta do Gnomo Produções. É só ligar pra cá. 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para 88-31-9050. Abraços aí para Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane, George aí, Loteamento Bateias, também Tô em Beleza, Terezinha na Conquistinha. Aline mandou um torpedo pra cá pedindo pra gente tocar System of a Down e também Formidável Família Musical. Alô também para Maria Luísa Oliveira do Centro, um abraço para todas as amigas. Falou. Abraço também aí para Jerry de Porções, Paula Babilônia, Ana Paula, curtindo aí o som da tribo, ela e Darius aí no Mirante do Candeias. Você também pode ligar, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir duas do Ira. Claro, vai ter show de Nazi quinta-feira, então, a galera no clima aí. Arquivo Nacional, o som da tribo. Nacional. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu duas do Ira, Núcleo Base, Dias de Luta, a galera aqui, o Adenilson, mandou o Torpedo pedindo mais uma música do Ira, também a Leo do Bairro Brasil, diz que adora o Ira, tá mandando beijos aqui pra toda a galera do Som da Tribo, tem mais Torpedos aqui, massa o programa, e fala que a Distintivo Blue, pra gente tocar aí uma música da Distintivo Blue, fala que CD da Distintivo Blue está filé, chicão aí da Patagônia, também... Tá pedindo a galera aqui, mandou outro Torpedo, o João Felipe do Bairro Brasil, pra gente tocar Pearl Jam aqui no Som da Tribo, para a galera Grunge de Conquista. Essa galera que mandou o Torpedo. Manda o seu também, 8831-9050. Entra aí no nosso chat aí, sondatribo.com, tem o nosso MSN também, fique à vontade. Eu quero mandar um alô pra minha amiga Lélia Reis, grande Lélia. Infelizmente ela vai embora aqui de Conquista no final do mês. Dá um super beijo aí pra ela. E segunda a gente tá lá, viu, Lélia? E ela curte Matanza? Curte, pois é. Então... Matanza foi pra Lélia aí. Beleza. Ela adora Matanza. Oh, Jaqueline, tá valendo a promoção do Ira aqui hoje, né? A galera tá meia, né? Sem gente, interagir com acorda. O programa. Tá valendo aí o ingresso. Acorda aí, porque é um ingresso pro show de Nazi, Paralipse. Paralipse, tô com uma música aqui super legal. E é na próxima quinta, dia 21, no Fuso Horário, a oferta da Gnome Produções, você não pode perder. É só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para 8831-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Dia 21 de julho, pela primeira vez em Conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Nazi. Dia 21 de julho, no Fuso Horário. Ingressos à venda, Loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7 horas e 45 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 via Rádio Clube 95,9, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. Toda essa galera daquele up é o Som da Tribo. Som da Tribo tem um oferecimento de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Próximo show do Coletivo Suíça Baiana, próxima sexta-feira. Show do Coletivo Suíça Baiana será na sexta, hein? Excepcionalmente sexta-feira. A banda Vandaluz, aqui de Vitória da Conquista, e Gutenberg, de Vitória da Conquista, e a banda Vandaluz, de Minas Gerais, farão a noite fora do eixo, sexta-feira, no Viela Sempre Café. Som da Tribo também tem oferecimento de Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar, 3425-1800. Metropolitim Moda pra Galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês ou espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Novas turmas agora do segundo semestre. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia dos Pais é no Espaço X. Mas se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, comunidade Som da Tribo no Orkut, siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, Som da Tribo também no Facebook, blog Som da Tribo, sondatribo.com. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Tribo. O som da tribo. Yeah. Agora são 7 horas e 54 minutos. Você curtiu Hope com Foo Fighters e também Chris Cornell aqui no Som da Tribo. Jaqueline, o que que tá valendo aí pra galera? Tá valendo um ingresso para o show de Nazi Paralipse na próxima quinta, dia 21, lá no Bar Fuso Horário, oferta da Gnome Produções. É só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo 88319050. Então liga, galera. Tá valendo ingresso aí pra você curtir Nazi Paralipse. Vamos mandar alô pra galera, alô pra Alexandra e pro Raul Tênis, no Vila Grécia, estão comemorando o aniversário. Abraço pra toda a galera que curte o Tchu na cidade. O Roberto de Itambé, ele tá no bairro Brasil, manda um abraço pra Aldo Pereira e pra todo mundo do Rock de Conquista. Mandar um alô também pro Oséias Amaral, lá no bairro Petrópolis, que tá ligado no Som da Tribo. Tem o nosso brother aqui também que mandou um torpedo, quer ouvir Ladrões Vinil Formas, toca aí no som local. Aí, cara, JP Caimãs de Jânio Quadros, curtindo o Som da Tribo aí, via internet. Beleza, a galera se manifestando aí. Você também quer acessar o Som da Tribo, somdatribo.com, caso você, digamos assim, perdeu o Som da Tribo, amanhã é só acessar somdatribo.com, programa disponível pra você. Liga pra cá, 3421-1507 e mande o seu torpedo, beleza? Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Às 11 horas no Zubá vai rolar o Fan Blackout, balada eletrônica com os DJs Rick, também DJ Mark, Dio, essa galera toda aqui de Vitória da Conquista, e também André Icing de Salvador e Júnior Fayad de Itabuna. Ingressos apenas R$10 no local. Quinta-feira, dia 21 de julho, no Bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock Brasil dos anos 80, Nazi, ex-Zira, é o convidado da noite. E mais, Paralipse e DJ Trindade. Ingressos deste show custa apenas R$20 à venda na Trilha do Surf, na Rua Lisboa, no centro, e também na loja Tribos, na Francisco Santos, em frente ao Banco Itaú, realização Gnomo Produções. E, excepcionalmente, na próxima sexta, dia 22, no Viela Sebo Café, claro, você sabe, as noites fora do eixo sempre são as quintas, mas excepcionalmente será na sexta devido ao show de Nazi. Às 8 da noite vai rolar a noite fora do eixo com Wanda Luz de Minas Gerais e Gutenberg Vieira aqui de Vitória da Conquista. Ingressos limitados, apenas R$5 à venda na loja da Suíça Baiana no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. E dia 30 de julho no Apogeu, às 10 da noite, Reading Rag Fest com Complexo Raga e vários convidados. Você já pode comprar aí o CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, uma edição limitada. Compre na loja Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Você pode acessar as mídias alternativas aí que dão aquele up ao Som da Tribo. toscotodo.hd1.com.br, núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, sondatribo.com. E aí, Jack? Cortes, recebi agora uma ligação aqui de André Cairo, que tá curtindo o Som da Tribo. Manda um alô pra você, um alô pra toda a galera. E ele falando da guitarra da música do Foo Fighters, que é uma coisa de doido. E realmente a gente viaja nessa guitarra aí, viu? Ele tava falando da importância do sintetizador, das distorções pra música hoje em dia. Verdade. Muito bacana, viu? André Cairo, o extraterrestre. Grande André, salve, salve. Som local. O Som da Tribo. No Som Local do Som da Tribo, você vai curtir The Plant, música nova, Fim dos Tempos e Ladrões de Vinil Formas. A torcida pediu, vamos tocar Ladrões de Vinil. Som Local. O Som da Tribo. Som da Tribo. We'll be right back. som da tribo. Local. O som da tribo. som da tribo. Existem várias formas de se viver. As revoltas, as transformações, tudo tem uma nova forma. Mesmo que tenha a mesma forma formal, tem sua forma. Procuro encontrar a minha também. Se tudo à minha volta tem sua forma, procuro encontrar a minha também. Local, o som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu Ladrões de Vinil, a música Formas e The Plant, Fim dos Tempos, música nova, The Plant aqui no som da tribo, de primeira mão. Você curte aqui as bandas locais, isso é muito bom, a galera ligar pra cá, pedir as bandas Sim. locais, a galera pediu e aí The Plant. Essa música do The Plant arrasou. Pediu a banda Ladrões de Vinil, já ligaram aqui pedindo também pra gente tocar novamente a banda Paralipse. Vamos tocar Distintivo Blue. Ó, claro, a preferência é tocar as bandas locais. E só claro. Som de qualidade. Isso. Muito bacana. Parabéns toda a rapaziada aí que faz o Rock de Conquista. Cada vez dá um, melhor. Dá muito orgulho, né, Corte? Isso, Corte? Muito eu, bom. Eu sinto orgulho danado quando a gente ouço. Tá falar, tocando, pô, essa música de Conquista. De Conquista, as bandas daqui fazendo som de primeira qualidade. Parabéns ao Ed Goma aqui da Ladrão de Vinil, representando toda essa galera. Paralipse, a banda The Plant, som muito bom, Distintivo Blue, a banda Garboso, Poxa, os Barcos, enfim, várias bandas. Pode falar aí, Goma, fique à vontade. Foi quem pediu a música aí? Mandar um abraço para o JP Caimãs. Caimã, e né? Teve mais gente aqui. De onde que é? Mandou, doutor. De Jânio Quadros. Um abraço aí. Tem mais Torpedo aqui que pediu aí. Viva a galera da Ladrão de Vinil e toda a galera do rock. Luciano Ferraz pediu também Ladrão de Vinil. Toda essa galera. Um abraço, galera, Luciano. Goma tá o popstar aqui, viu? Oh, mais Torpedo aqui. É muito bom o retorno da Macumba Metal de Conquista. Ficou muito boa mesmo a música. Zeca da Rua da Conquista no Simão, elogiando aí o trabalho da The Plant. Mais Torpedo aqui. Boa noite, parabéns a The Plant pelo trabalho. Quero muito ingresso do show do Nazi. Um abraço. Eveline do Centro. Beleza. Bacana. Muito bom, a galera toda ouvindo o Som da Tribo. Que bom, a gente fica mais alegre com a audiência do Som da Tribo. É, da gente estar valorizando a cena alternativa. O único lugar, o único espaço que a galera entra e fica à vontade. Beleza? Manifeste-se aí e sempre peça as bandas locais que tocaremos com o maior prazer. Tá valendo o que aí, Jaque? Tá valendo um ingresso pro show de Nazi e Paralipse na próxima quinta, dia 21, lá no Fuso Horário, a oferta da Gnome Produções. E é muito fácil, é só você ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. Dia 21 de julho, pela primeira vez em Conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Sou eu ainda jovem. Nazi. Dia 21 de julho, no fuso horário. Ingressos à venda, loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas e 13 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Esse é o velho e bom Som da Tribo. Através do blog Som da Tribo também você ouve somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e também através da radiopontalweb.com.br, a primeira rádio web de Vitória da Conquista. Som da Tribo tem oferecimento de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Show sexta-feira de Vandaluz e Gutenberg Vieira no Viela Sebo Café. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no Centro. Cici, ou você se garante a língua, derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas agora para o segundo semestre. E Espaço X, presente é no Espaço X. Dia dos Pais é no Espaço X. Vou te mandar um abraço aqui pro Paulo Luthier, ele que tá mandando um abraço pra Paula Babilônia, também pra Nice Silva e pro Darius, né? É, Paula e Darius no Mirante do Candeias e Nice Silva e Paulo no Pequeno e Pacato Iracema. Também o Júlio Silva Oliveira, da Morada Nova, manda um abraço pro pessoal da Lagoa das Flores. Beleza, Lagoa das Flores em peso, ouvindo o Som da Tribo, pessoal de Simão. É o Som da Tribo aí invadindo. Mandar um abraço para o nosso querido Tom Beleza. Tom Beleza. Muitos perguntam se Tom Beleza tem uma loja de rádio. É o maior patrocinador de rádio aqui do Som da Tribo. Grande Tom Beleza. Com certeza está dando aquela risadinha dele. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Something wonderful that I Tribe Sound. And then, baby, are you here? Som da tribo. É parada obrigatória. Os bastidores do Som da Tribo, você curtiu Arctic Monkeys, The Hellcat Spangled. É, o restante do título aqui, deixa-me recorrer aqui ao papel, o velho papel, que não pode... The Hellcat Spangled, música nova aí do Arctic Monkeys, e tem um xalalala também no final. Antes você curtiu a música nova também do Strokes, Take for a Fool, aqui no Som da Tribo, manda aí, Jack. O que tá valendo pra galera? Olha, pegadinha. Tá valendo um ingresso pro show de Nazi Paralips, próxima quinta, dia 21, no Fuso Horário. Oferta da Gnome Produções. Liga 3421-1507 ou manda seu torpedo para 8831-9050. E a galera continua elogiando aqui o trabalho da The Plant. Muito massa a música da The Plant. Quer concorrer ao ingresso Cosmélia, do bairro Ibirapuera. Valeu, Cosmélia. Tem mais torpedo. Pô, muitos torpedos. Daqui a pouco eu vou organizar e leio todos na íntegra aqui. Notícias da Tribo. Quatro primeiros discos dos Ramones serão relançados em vinil. A Rhino Records anunciou essa semana a reedição em vinil de alguns discos dos Ramones. Trata-se dos quatro primeiros álbuns da banda que pavimentaram o início do movimento punk em meados dos anos 70. Ramones, Leave Home, Rocket to Russia e Road to Ruin serão relançados em edições especiais em vinis de 180 gramas. As primeiras 500 cópias dos discos virão com bônus, um vinil azul de 7 polegadas que inclui lados B de cada época em que foram lançados os discos. Levando em consideração que são edições especiais, os preços de cada disco orbitam na casa dos $25, cerca de R$40, fugindo do padrão comum dos vinis atualmente nos Estados Unidos, que são vendidos em média a $10. A previsão de lançamento para as reedições dos Ramones é para o fim deste mês. Chorão anuncia volta de Champignon ao Charlie Brown Jr. Numa nota oficial postada no início da semana, o vocalista do Charlie Brown Jr., Chorão, anunciou que o baixista Champignon está de volta à banda. O músico havia deixado o grupo após brigar com Chorão em 2005. Desde então, Heitor era o titular do baixo no Charlie Brown. Em maio desse ano, o guitarrista Marcão já havia retornado. Ele saiu na mesma época de Champignon. Com exceção do baterista Pelado, o Charlie Brown Jr. conta com a formação original de 1992. Pearl Jam confirma 4 shows no Brasil em novembro. A banda norte-americana Pearl Jam confirmou 4 apresentações no Brasil no estádio em novembro. O grupo começa sua turnê em São Paulo, no estádio do Morumbi, no dia 4 de novembro. Depois seguem para o Rio de Janeiro, onde se apresentam na Apoteose, no dia 6. Em 9 de novembro, Pearl Jam toca no estádio Paraná Clube, em Curitiba. E por fim, toca em Porto Alegre, no estádio Zequinha, no dia 11. Os ingressos para os shows começaram a ser vendidos no dia 1º de agosto através do site ticketsforfun.com.br. E nós aqui, Vitória da Conquista, curtindo Simone Sampaio, já o Peri, Victor e Léo. Pode, rapaz. Tô fora. Eu tenho que dar minha risada de desprezo a isso tudo. Salve, salve Brad Pitt aí na rua Monte Castelo. Ele adora essa risada. Valeu. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo hoje, Green Day e Nirvana. Segura a onda aí. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. som da tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos do Som da Tribo você curtiu Nirvana, Smell Like Teen Spirit e também She Green Day. A galera tá bombando aqui nos torpedos, sempre com esse... Ó, vou ler o torpedo aqui. Vamos lá. Boa noite, galera do Som da Tribo. Continue sempre com esse programa, que é uma das poucas coisas que prestam aqui na cidade de Vitória da Conquista. Valeu, Rômulo Fonseca. Grande Rômulo. Tem mais torpedo aqui. Mais. Poderia repetir a música de Paralipse, Miguel? Um grande abraço, John Nogueira, grande John, grande músico, grande baixista aí, ouvindo o Som da Tribo. Muito bom essa interatividade da galera. Daqui a pouco tem mais torpedos, depois dos comerciais, vamos tocar de novo Paralipse e Distintivo Blue, que a galera tá pedindo. É muito bom a galera se manifestar e pedir as bandas locais. Muito bom mesmo. Daqui a pouco voltamos aí com Distintivo Blue e Paralipse. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Dia 21 de julho, pela primeira vez em conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Dia 21 de julho, no fuso horário. Ingressos à venda, loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8h37, e aí, Jacqueline, Jack, o que que tá valendo aí pra galera se manifestar aí através de torpedo e ligar para o 34211507? Um ingresso pro show de Nazi e Paralipse na próxima quinta, dia 21, no fuso horário, na oferta do Gnomo Produções. Liga 34211507 ou envia o seu torpedo para 88319050. Mais torpedo aqui, o campeão e marcão do Charlie Brown Jr. ganham em qualidade sonora ao tênis. Você também pode mandar seu torpedo. Tem mais torpedo aqui, mais torpedos. Muito bom a galera se manifestando aí. Manda um alô aí para Mari Sonora e todos que estão ouvindo o Som da Tribo by distintivoblue.com. De novo, Rômulo Fonseca. Grande Mari Sonora. Sempre ouvindo o Som da Tribo. Você também pode mandar o seu. 88319050. Quero muito ganhar o ingresso, adoro o Som da Tribo, não perco nenhum sábado. Aline. Ô Aline, você tem que mandar qual bairro e seu sobrenome para concorrer ao ingresso. Manda de novo outro torpedo, tá certo? Enquanto isso, vai ligando 34211507 e mande seu torpedo também 88319050. Som local. O Som da Tribo.

quantas pedras tropecei, quantos tiros eu errei, quantos dias eu passei. Se paga o preço do alto, e é sempre assim. Se paga o preço do alto, e é sempre assim. Se paga o preço do alto, e é sempre assim. O som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Vai a falta de sentido uma trama vã pela barra do vestido de algum avelã, como rosa na mesa que o tempo decide, ou mosca que não decide e logo enfrenta a madureza. Fazendo vida no velho solar e de alguma intriga, ai, ai, ai. Vai sim atrescalando vileza num ponto qualquer, dissolvendo a tristeza e de amor. Falta de sentido de uma trama vã pela barra do vestido de algum avelã, como rosa na mesa que o tempo decide, ou mosca que não decide logo enfrenta a madureza. Vai sorrindo passar, fazendo vida no veio solar e de alguma intriga, ai, ai, ai. Vai se atrescalando som da tribo. Agora são 8 horas e 47 minutos. Você curtiu Os Barcos, Metamorfose e também Paralips. A música é Paralips, Paralips cantando Paralips. Galera pediu em massa aqui pra tocar Paralips. Distintivo Blue também, a galera pediu. Blues do Covarde. Tanto é que vamos fazer um Som da Tribo a semana que vem só com as bandas aqui de Vitória da Conquista e algumas da região. Já tem material demais pra gente fazer, não só um, como vários programas, e a galera merece, beleza? Mandar um alô aqui pro Irandelson Oliveira, lá no bairro Guarani, ele quer ouvir Cama de Jornal. Aí, tá vendo? Olha, isso é muito bom, é isso ótimo. É muito bom as pessoas se manifestarem, pedir as bandas de Vitória da Conquista. Vamos tocar Cama de Jornal daqui a pouquinho também, e vamos fazer um Som da Tribo na próxima semana só com as bandas de Vitória da Conquista. Nosso amigo aqui que mandou mais um torpedo, de Conquista e Região, viva a sociedade alternativa. Valeu, Som da Tribo, JP Caimãs, de Jânio Quadros. E mais torpedos aqui. Olá, Miguel e Jack, estou sempre ligado no Som da Tribo. Grande abraço, para não perder o costume. Toca aí os barcos Mari Sonora, Grande Mari também. Tocamos os barcos aí, daqui a pouco, Cama de Jornal. Essa é a proposta do Som da Tribo, valorizar cada vez mais a galera da cena alternativa de Conquista, que está sempre bombando. Não deixa a peteca cair, apesar das críticas e dos opositores, mas eles que se explodam. Vida Isso. longa pra galera que faz a música alternativa de Conquista. O Som da Tribo. Às 11 horas no Zubá tem o Fan Blackout, balada eletrônica com DJs Rick, Mark, Joe, André de Salvador e Júnior Faiá de Itabuna. Ingressos R$10 no local. Quinta, dia 21 de julho, no Bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock Brasil, anos 80. Nazi, Exira, convidado da noite, mais Paralips e DJ Trindade. Ingressos R$20, à venda na Trilha do Surf, na Rua Lisboa, no centro, e também na loja Tribos, na Francisco Santos. A realização é da Gnomo Produções. Excepcionalmente, na próxima sexta, dia 22, no Viela Sebo Café, às 8 da noite, tem Noite Fora do Eixo, com Wanda Luz, de Minas Gerais, e Gutenberg Vieira. Ingressos R$5, limitados. A venda na loja da Suíça Baiana, no Viela, na Rua Siqueira Campos, 350. Dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Rid Reg Fest, com Complexo Rag e vários convidados. Na terça-feira, dia 19 de julho, tem a Mostra Cinema Underground, lá no Teatro Glauber Rocha, na UESB. Tem documentário A Botinada. E está vendo o primeiro CD da banda Garboso, do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenidometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. Ao teu afago, tribo. Nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Dia 21 de julho, no fuso horário. Ingressos à venda, loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Sempre mais quente. Se existe gente à minha volta, eu não vejo. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora, 8h59, você curtiu Nazi e Vanessa Krungold, por amor. Vanessa Krungold, vocalista da Ludov. Antes, você curtiu Garboso, Provoca, Cama de Jornal, Nada a Perder. Pois é, galera, semana que vem vamos fazer um Som da Tribo só com as bandas aqui de Vitória da Conquista. Poxa, a galera merece, muito bom mesmo. O último torpedo aqui, meu nome é Lenardo. Gostaria muito de ganhar o ingresso de Nazi. Sou muito fã do Som da Tribo. Lenardo Oliveira Francisco, valeu. Agradecer aqui a todos que ligaram, que mandaram torpedo, que ouviram o Som da Tribo na internet. Poxa, muito legal mesmo. E falar que o Som da Tribo é um programa independente, parcerias são fundamentais. A galera que apoia e veste a camisa do projeto Som da Tribo, Espaço X, presente é no Espaço X. Dia dos Pais é no Espaço X. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas agora no segundo semestre. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Coleção Inverno 2011 na Metropolitim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sepo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Próxima sexta, dia 22, tem show no Viela Sebo Café. Tem Noite Fora do Eixo, a promoção do Coletivo Suíça Baiana, com a banda Vandaluz de Minas Gerais e Gutenberg Vieira, aqui de Vitória da Conquista. E Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar 34258 00. Se você está afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. É só seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, e Som da Tribo também no Facebook. Caso você perdeu ou quer ouvir o Som da Tribo novamente, amanhã disponível para você a partir das 6 horas da noite no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. A equipe que faz o Som da Tribo, muita gente envolvida no projeto Som da Tribo. Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline e Jack. Bastidores e telefone hoje, Ed Goma, da banda Ladrões de Vinil. Também o nosso brother, Devil de Andrade. Edição podcast, Rubenildo Metal. E Web Radio também com Rubenildo Metal. Web Radio também com Madison Almeida, da Rádio Pontal Web. Toda essa equipe que veste a camisa do Som da Tribo, os nossos colaboradores do blog aí, toda essa galera que torce para o Som da Tribo. Claro, viva a cena alternativa. Quem ganhou o ingresso de Nazi e Paralipse e DJ Trindade na próxima quinta no bar Fuso Horário Goma? O ganhador foi João Júlio Silva Oliveira, do João bairro Morada Nova. João Júlio Silva Oliveira, Júlio. Silva Oliveira. João Júlio Silva Oliveira. Do bairro Morada Nova. Então, João Júlio, a partir de terça-feira à tarde, você busca o seu ingresso lá no escritório do Coletivo Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Mais alguma coisa que você queira acrescentar aí, Goma? Dá um alô aí pra galera. Manda aí. É, pra Rosângela, os caras da banda. Quem são? Simpson. Que banda? Pra Ladrões de Vinil, né? Quem são os caras? É, Dieguinho, Louro, Ivan, né? É, e Lavos. Beleza. E pra Simpson, Luiz, Bruno Leituga. E pra galera do rock, né? Muito bom, muito bom. E Paulinho Rangão, daqui a pouco eu vou passar aí. Pra... Um abraço aí para Paulinho de Rangão aí na Praça 9 de Novembro, sempre ouvindo o Som da Tribo. A todos que ligaram, muito agradecido aí pelas ligações, torpedos. Perguntar a Goma, e aí, Goma, foi bom pra você? Foi massa. Valeu, galera. Estilo Nazi. Massa. Sou da Tribo de volta aí no próximo sábado, 19h. Eu vou ficar por aqui com vocês até às 10. Segura a onda aí. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Dia 21 de julho, pela primeira vez em Conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Dia 21 de julho, no Fuso Horário. Ingressos à venda, loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. O